Life is a bitch, fuck pain. Bitch sell smoke weed every day. Life is a bitch, fuck pain. Bitch sell smoke weed every day. Jardim Paulista, esses caras é tudo fume, quer falar de quem? Que o meu vou tratar a erva mal, se ela me trata bem. Homem de várias cores estranhas que nos representa. Let's go. Escoquia com a 47 dentro da sua meta. Dentro da sua meta. Yeah. Yeah. Session lá na witch, maconha e beat. Flow naquele pique, flow naquele pique. Cruzo os horizontes quando fumo um. Minha mente sai sem destino algum, sem destino algum. Hoje tem estúdio pra curar essa dor. Hoje é o meu futuro, hoje é só uma onda que passou. Eu espero tudo, o eterno que profetizou. Tô queimando fumo pra ver se o mundo retoma a cor. Yeah. Life is a bitch, fuck pain. Witch sell smoke weed every day. Life is a bitch, fuck pain. Witch sell smoke weed every day.